zero. Foi. O Lima Kilo Zulu, após a passagem da aeronave da Gol, no táxi agora passando através do portão 08, após a mesma estar livre contornar o pátio, reporta novamente no táxi Lima. Trip 5447, contato a da saída Momo, sub mantém nível de voo 200. No perfil da saída Momo 200, autorizado 5447. Na 3805, pronto, copy? Pronto, copy, 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolando 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Perzulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5155 no transponder. Autorizado Guarulhos 340, decolando 1-0, curva direita, perfil da Dael, Leda, pós-voa Bridge. A Perzulu no meio, até Bravo da Zulu, direto 6 e direto posto. Controle 1208, transponder 5155, tá 3805, posição 11. Então 3805, correto, portão 11, chama pronto para o inspecionamento. Sim, 3805. No 806, pronto, copy. Do quadro 806. Gol no 806, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Fuca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5123 no transponder. 206, autorizado Aracaju 230, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, Jamo, direto Aracaju, 5123208. 5123 no transponder, portão 612, chama pronto para o inspecionamento, gol no 806. 5123, o meia, aguardará. Livre direita, solo 121, decimal 9. 21, passagem 223, né? Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2230. Passarei 2230, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, remota 14, pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, passarei 2230. Salvador, 732, 83, informação Papá, autorização Aracaju 790, por favor. 3283, informação Papá, confere o número 2 para a cópia, prepare a saída Pucajamo, aguardando. Está aguardando Pucajamo, 323. Azul 4089, pronto, cópia? Pronto, cópia, 4089. Autorizado Vitória, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta Perwisky 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5106 no transponder, só um instante para o cotejamento, Azul 4089. Lima Kilo Zulu prossegue via Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre em 1-18-95 para o cruzamento. O Azul 4089, por gentileza, coteje. Decola da 10, curva direita, é o Leda Eus, 208 controle, 506 transporte, 4039. Confirmando a aerovia após Eudes, Upper Whisky 50, Azul 4089, remoto no 3, chama pronto para o inspecionamento. Confere a Bridge 50, chancionamento 4089. Chama o controle 119, decimal 35, Matilha Romeu. 1935, ao controle, grato. O 3193 para escuta o controle também? 393, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, é o Papá Papá, Mike e Juliette Romeu. 63195, bom dia, chegada Amã, desça para nível de voo 080. Para o 080, chegada Amã, Controle Salvador, boa tarde, TAM 3193, decolou na DAEL. TAM 3193, contatada a saída da DAEL, Leda Bridge, sub, mantém nível de voo 380. Subindo para o 380, TAM 3193. Trip 5595, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento, ele é passabilizado. Controle Salvador, é o papapá mais tradicional. Prossiga. Liberou a área aqui de Itapuã, está mantendo a linha do litoral, 500 pés, está na escuta do controle Romão. Sim, se mantém 500 pés, condições visuais, na escuta permanente do controle. 500 pés, na escuta permanente do controle Romão. Mike, Juliette, Romeu, qual a área que pretende sobrevoar? Estou guardando instruções da emissora, vai manter a linha direcional, Romeu. Sim. 754, Decolos 44, controle 120, décima 8. 208, gol 1754, boa. Controle Salvador, gol 1754, decolou Puka Zipar. Gol 1754, contatada a saída Puka Zipar. Sub, mantém nível de voo 390. Autorizado, ascensão para 390, gol 1754. 9295, ação 1013, ação 3283. Ação 3283, pronto, copy. Ação 3283. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puka, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decima 8 e aciona 5165 no transponder. Autorizado Aracaju, conforme saída Puka, Jamo, após direto Aracaju, decola da 10, curva esquerda. Transponder 5165, controle 208, 332. Cam 3283, correto, portão 3, chama pronto para o dimensionamento. Solo, boa tarde, é o voo no 600, transformação Papá, pronto para a contabilização de Natal. Voo no 600, boa tarde, Papá confere, Natal autorizado a nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puka, transição Zipar, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decima 8 e aciona 5154 no transponder. Autorizado 370, conforme o plano de voo para Natal, decola da 10, curva esquerda, saída Puka Zipar. Após a pêndulo 10, controle saída no 208 e transponder 5154. É o voo no 600. Voo no 600, correto, portão 9, chama pronto para o pushback acionamento. 40, certo. Solo 806 no 6 para pushback acionamento. Voo no 806, portão 62 autorizado, reporta táxi. Repara. Controle? Eu vou meu Golf número 4 na aproximação. Tá com a suspensão é Castro, a suspensão de Golf para Rota Flores. Gente, plano de voo modificado ao Zuno 547, desça para 2.500 pés, vai na proa da rotatória. A proa da rotatória anda só para 2.500 pés, vai na proa. Papapá mais flash ou não? Sim, controle? Papapá mais flash ou não? Mike e Juliette Romeu, prossigo. Está levando a linha do litoral, altura do Rio Vermelho. Vai manter a vertical aqui da federação. Ciente, mantenha na escuta do controle, condições visuais, 500 pés. Mantém 500 pés sobre o solo, na escuta permanente do controle, Romeu. 6320, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3.013, 6320. 163195, desça para nível de voo 050. Controle, papapá, Max Juliette, não? Max Juliette, Romeu, Brasil. Autoriza o número 1, senhora, sobre a região aqui da federação. Mantenha 500 pés. Autorizado, 1 no 1000 pés. Max Juliette, Romeu. 1 no 1000 pés, autorizado, Romeu. Está estabilizado no lock da 10 visual 5595. Trip 5595, chame torre na frequência 118.95. Obrigado, boa tarde. 5595. Então, 3193, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325 com o centro Recife. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Controle, então, 3216, na Momo, frontier. Então, 3216, contato radar, saída Momo, submanter nível de voo 350. 350, então, 3216. Chané 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento, ele é reposto estabilizado. 2003, reportará estabilizado, Chané 6320. Salve, Salvador, muito boa tarde, é o passageiro 2230, tem informação, papá. Passageiro 2230, boa tarde, só um estatiscópio, a vitória da conquista. O formação Papá confere, preparando a saída da árvore. Árvore aguardando, papai 2230. Então, no 1500 pés, ajuste no 0, no 3. 1500, Salvador, 1806, 102 a bordo, 1h56, alterna Salvador. Voo 1806, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8.95, o ajuste 1013, bom voo. Índia Alfa, 2-9-5, 1013, graças ao voo, adere da bola. 1-1-6, 2-4-0, para 1-0, vai passar para a bola. Azul 4-1-1-6, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Patango, Vitor, Charlie Hotel, 64 milhas nordeste do VOR de Salvador, foi na proa de Bonfi para a chegada Bonfi, reporte no Pondel descida. Hotel, na proa de Bonfi, reportará a Bonfi. Gol no 754, chame centro Recife na frequência 125.45. 2545, gol no 754. Guarda autorizado posteriormente na tarde, 3273. Passaria 2230, pronto, cópia. 3216, mantém o perfil de saída. Mantém, 3216. Papá Romeu, Romeu Golf, chame torre na frequência 118.95. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde, ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, reporte final da 1-7, vento 1-0-0 graus, 1 menos. Decolante está no 0 com curva direita, perfil estará Arbor, a bola Arbor é leste de acordo com a condição de voo. Transponder 5404 e o controle 1208, passaria do 2260. Passaria 2230, correto, remoto 1-4, chama pronto para o spec saneamento. Boa tarde. 1-0-6, autorizado, alinha, mantém cabeceiro 1-0. Alinha 1-0, gol 1-0-6. Trip 5595, no solo 5-2, CV direita, solo 1-2-1, décima 9. Boa tarde, papá, informação. Prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando cópia. Oxané 6315, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento, ele é responsabilizado. Para 2000, autorizado final, reportado estabilizado, 6315. Trip 5447, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterna 126.85. Deve decolar de Itabias, boa noite, também. 333, pronto, cópia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-7-5 no transpondo. Autorizado 360, para Congonhas, 1-0, curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta Pêndulo 1-6, conforme a rota. Controle 208, transponder 5-1-7. Vou no 333, correto. Portão 4, chama pronto para o subestacionamento. Chama pronto, pronto. Aponte ideal, Vitor Charlie Hotel. Apatango Vitor Charlie Hotel, desça para nível de voo 060. 060. Gol no 806, decolado 55, controle 120, decimal 8. 208, 806. Oxenê 6320, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 169. Livre pouso 6320. O meu Golf, visual contrato selecionador no 0. Aqui, contrato da Disney, no meu Golf. Continua no meu Golf, continua aproximação. Com o número 2 para pouso, não no 7. Vento 100 graus, 179. Conseguindo a aproximação, meu Deus. Do VOS de Salvador, foi na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte no Pondel descido. Bom, para a chegada Bonf, reporte no Pondel, sempre fico bem ali perto. 3283, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8-95, ajuste no 0 no 3, Mongol. Indy Alpha autorizado, quando na ponto de espera da 1-0, Torre 3, na ponto de espera da 1-0, obrigado, Gans. Dólar é o gol no 600, deck acionamento no 09. Voo no 600, são as chances para iniciar no 09, aeronave da TAM, presta a iniciar o táxi a retaguarda no portão 11. Já acordando com a equipe de solo, após a passagem da mesma, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Vai coordenar, obrigado. Voo no 600. Para o táxi 3205, tem 155 a bordo, 3 horas e 55, alterna Galeão. Então, 3805, táxi via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8-95, ajuste no 0 no 3, mão voo. Autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera Torre 1895, no 0 no 3, trans 3805, obrigado, boa tarde. 2 Salvador, boa tarde, Oceano 6315, no localizador. Oceano 6315, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o tráfego, prosseguindo na final da 1-7, não vai interferir com a sua aproximação. O ajuste no 0-1-3. Xané 6320, no solo 5-6, direito, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 3-2-0. Do 4089, número 2 no setor, aeronave da Gol já autorizada no portão 09. Quem ainda me escuta aguardando? Sem estar na sua subida 4089. Agora, Xanar 6320, segurou. Xanar 6320, táxi via Alfa, vai manter a posição antes do táxi e Juliette aguardando para ingresso. Alfa mantém a Juliette, 6320. Mike Juliette Romeu, autorizado cruzamento da 1735, rapaz, para cruzamento da 1028. autorizado o cruzamento da 1735, reportará para o cruzamento da 1028, Romeu. Plaquete é Mike, 130 do NDB de Simba. Boa tarde, o Gol 1394 com a informação papá, autorização para o Galeão. 1394, boa tarde, informação papá, confere, só o instante, cópia, Galeão 360, prepare a saída da Euler da Bridge aguardando cópia. Da Euler da Bridge aguardando cópia, 1394. Controle Salvador Azul 4116, está autorizado a intercessão elétrica da pista 90? Azul 4116, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado, final do procedimento, ele já foi autorizado. Tem que estar para 2 mil, cruzar, estabilizado no GDF, Azul 4116. Quanto espera da 10, pronto. A linha mantém cabeceira, opção 323, após o pouso do tráfego no final. Aguarda o pouso, linha mantendo 03283. Quanto da Juliette, linha 320? Sinai 6320, sente, mantém a posição de seu taxi Juliette, aguardando o portão previsto ou no 0. Aeronave da Gol puxando no 09, que é? Está vivo com o Gol, aguardando aqui. Solo Gol no 600, para o táxi que deu no 49, autonomia 2 horas e 40, alterna Maceió. Gol no 600, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, o ajuste no 0-3, bom voo. Obrigada, Indy Pátio, Indy Táxi, Pátio, Indy Alpha, no ponto de espera 2-18-9-5. O Gol no 600, a senhora está de parabéns, a trabalha, está sendo bem honesta. Obrigada. E parabéns pelo dia do aviador, ok? Obrigada. Oceaner 6320, após a passagem da aeronave da Gol, agora no Través 08, ingressa Juliette 10 portão. Após o Gol, ingressa portão 10, 6320. Juliette Romeu, de imediato autorizado o cruzamento da 1028, de imediato, como é que Juliette Romeu? De imediato, eu vou efetuar o cruzamento da 1028, Romeu. Xané 6315, no solo 1600, livre direito, solo 121, decimal 9. 219, após o 1639. Alpatango Vitor Charlie Hotel, permanece o ajuste. Xanar 6315, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 6315. Gol no 394, pronto, cópia. Gol, 1394. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5153 no transponto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita no perfil da Dael, Leda, Bridge, após Amperzulu 1-0, conforme a rota. 1208, controle 5153, transponder, 1394. Gol no 394, correto, portão 5, chama pronto para o pushback acionamento. Chamará Gol no 394. Como tráfego? 500 pés, um helicóptero não vai interferir com a sua decolagem, mantendo o setor norte do aeródromo. Iniciando aqui na 10.3.2.3. Ponto espera da 1-0 pronto, tá 3.8.0.5. Capiteiro 1-0, campo aqui. Azul 4-1-1-6, complete sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 1-1-8.95. Gente, uma torre 18.95, azul 4-1-1-6. Mantém quanto espera? Mantém 3205. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4-1-6, estrela no ILS, 4-1-0, Campo Vista. Azul Do 416, que estou aproximando o outro tarife. 5. 6. Um ajuste para o azul 416? 1013, azul 416. Gente. Trip 5490, boa tarde. Informação Papá confere. Petrolina, nível 200, pronto, copy. Autorizado Petrolina, nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após direto Petrolina. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5177 no transponder. Confirmando o perfil da saída, vai voar Momo, após Momo voa a posição Cogibo e após Cogibo direto Petrolina, o trip 5490. Momo, Cogibo, após Cogibo, direto Petrolina, o trip 5490 correto, parte 3, chama pronto para o especionamento. Solo Gol 1924, autorização Maceió, nível 350. Uno 924, informação em curso a Papá, só um instante, cópia Maceió, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, seguinte, daqui. Papatango Vitor Charlie Hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 no 0 no 3, Charlie Hotel. Taxi 40, Vitor Nath. Plus 50, 1908, alterna por segundo. 50, Porto Seguro, não copiado pelo OB, o azul 489. 1-0-8, copiado, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-3, bom voo. Gente, Índia Alfa, obrigado, bom dia. Para o pushback, acionamento, passaredo 2230. Passaredo 2230, remoto 1-4, autorizado, reporta táxi. Reporta, passaredo 2230. 1-9-2-4, pronto, copy. Pronto, prossiga. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5156 no transponder. Está autorizado Maceió 350, decolando da 10 com curva esquerda, Puca, transição Caju, Peruísque 58 conforme. 1208, controle, 5156 no transporte. 1924, correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento. Chama pronto, voo 1924. Salvador, muito boa tarde. Azul 41, visualizou a 510. Azul 41, nomeia, boa tarde. Táxi via Alfa, reportante, táxi via Juliette para ingresso. E o táxi via Alfa reportará antes da Juliette para ingresso. Azul 41, nomeia. Salvador 408, azul, para chamar no pastel. 089, mas a ponto de espera dando zero. No 600, autorizada a linha e mantém cabeceira no zero. E mantém no zero, 600. Tipo 5626, desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 3. Para 3000,